Controle, voo no 34 Mali, cruzeiro 2500, bom dia. Atenção 380, via Savo Uno, Alfa, gol, voo no 34 Mali. Salvo, Uno. Alpha, go 1 Alpha.